emissário de um rei desconhecido. Eu cumpro informes e instruções de além, e as bruscas frases que aos meus lábios vêm soam-me a um outro e anómalo sentido. Inconscientemente me divido entre mim e a missão que o meu ser tem, e a glória do meu rei dá-me o desdém por este humano povo entre quem lido. Não sei se existe o rei que me mandou. Minha missão será eu a esquecer meu orgulho, o deserto em que em mim estou. Mas, eu sinto-me altas tradições, de antes de tempo, espaço e vida e ser, já viram Deus as minhas sensações.